sete bolas só na mão. Já começa a amanhecer, sete flores de limão, para lutar até morrer. Já estremece a tirania, já o sol amanheceu. Mil olhos tem o dragão, as chamas doiram no céu. Cresçam monstros e canhões, contra este mar de vontades. A força bruta não pode vencer o sol das verdades. Abriu-me o peito o luar, companheiros, acercai-vos. Arde em nós a luz do dia, companheiros, revezai-nos. Já o rouxinol cantou, tomai o nosso estandarte. No seu sangue misturado já não há desigualdade. Cresçam monstros e canhões, contra este mar de vontades. A força bruta não pode vencer o sol das verdades. Vencer o sol das verdades.